mas o que faço da minha vida sem você? Você me fez sofrer, você me fez chorar. Agora se arrepende e pede pra voltar. Tu sabe que eu aceito, eu não nego seu pedido, que um coração apaixonado acaba aceitando que não tem outra saída. Tu sabe que eu aceito, que eu não tenho outra saída, que um coração apaixonado acaba aceitando que não tem outra saída. Mas o que faço da minha vida sem você? Você me fez sofrer, você me fez chorar. Agora se arrepende e pede pra voltar. Tu sabe que eu aceito, eu não nego seu pedido, que um coração apaixonado acaba aceitando que não tem outra saída. Tu sabe que eu aceito, que eu não tenho outra saída, que um coração apaixonado acaba aceitando que não tem outra saída.